o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4 e verso 4. Meus amados irmãos, nessa quinta-feira nós queremos com alegria convidá-los mais uma vez a não desligar o teu rádio, permaneça conosco e dizer que logo mais à tarde, ali no nosso tempo, juntamente no Salão Térreo, está a reunião da melhor idade. Você é bem-vinda, você é bem-vindo nessa reunião. Estamos nos preparando, final de semana vem chegando. Nós queremos homenagear desde já os pais que sempre nesses final de semana, segundo domingo aí, especialmente o dia 12 de agosto, nós vamos estar celebrando o Dia dos Pais. Então já aproveito essa oportunidade de hoje para começar a parabenizá-los por esses homens que tanto têm estado servindo ao Senhor. E aos amados irmãos ali do Linho, domingo, atenção, irmão Neri, nós estaremos aí junto com os irmãos domingo à tarde para um grande momento de celebração ao nosso Deus, trazendo uma palavra para esta congregação. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Esta semana eu estou procurando trazer algumas reflexões, contando a história, usando umas histórias do dia a dia, para depois exprimir no texto alguma mensagem que venha de Deus para os nossos corações. Hoje eu quero falar sobre o brilho que incomoda, a cobra e o vagalume. O vagalume notou que estava sendo perseguido por uma cobra, mas demorou a perceber que esta queria realmente devorá-lo. A perseguição continuou. O bichinho voador que emite luz é também conhecido por pirilampo. Passou a ter muito cuidado, pois outros bichos sempre o avisavam do perigo. Olha, vagalume, você se cuida da cobra. Você abre o olho que ela anda dizendo que vai te destruir. Pelo fato de a cobra estar determinada a destruir o vagalume, cansado de tanto fugir, o vagalume tomou a iniciativa de enfrentar a fera. Por meio de um bate-papo, vagalumezinho ficou distante, numa posição bem privilegiada, e de lá ele deu o seu grito: cobra, por que você quer me destruir? Não lhe fiz nada. E outra coisa, eu faço parte de sua cadeia alimentar? Olha só meu tamanho. A cobra, de longe, olhou e disse: realmente, você não faz o meu gosto alimentar, mas eu não suporto ver a luz que brilha em você. Meus irmãos, aqui a cobra está representada como aquela pobre criatura invejosa, aquele que não suporta ver o progresso do outro. Às vezes é numa empresa, perseguição dentro do trabalho. Uma moça, um moço se destaca e ele sofre a perseguição da cobra. Sempre que se fala em cobra, fala-se de veneno. E a cobra, ela sempre está em lugares escuros, lugares sujos, embrenhadas em algumas brechas, para a única finalidade é ofuscar a luz daquele que está brilhando. Isso pode acontecer também no ministério, seja ele no canto, na música, seja ele como um pregador. Tantos jovens pregadores hoje estão aí se levantando, se projetando, e tem, não sei se posso dizer, mas quem sabe essas feras procurando destruí-los porque estão brilhando. E se você sente esse veneno inoculado na tua vida, que você não suporta ver o progresso do outro, vai para a oração, busque a Deus e peça para o Senhor Jesus mudar essa natureza. É Ele que pode tirar, eliminar essa natureza de cobra e colocar dentro de você o Espírito Santo, Espírito de poder, de graça, que faça você realmente brilhar, que você, aonde ande, aonde você estiver, possa ser como um vagalume, que em plenas noites escuras da vida possa trazer luz para aqueles que estão nas trevas. Meus irmãos, que as nossas mensagens, elas possam produzir vida, e que o Espírito Santo venha também a despertar na vida de alguém. Se você está sofrendo os embates da caminhada, você não desista, não desista de brilhar, não desista de fazer o que você tem feito, porque alguém não goste. Você faça para que o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado. Quero nesse momento orar com você. Soberano Deus que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome, porque entendemos que o que o Senhor fala de diversas maneiras para conosco. E nesta manhã não tenho dúvida que essa reflexão, ela tem ido em encontro, Senhor, algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa que está sentindo essa opressão, seja no trabalho, seja até mesmo dentro da escola, na faculdade. Ó Senhor, Tu sabes aonde está, lá no interior. Ó Deus, quem sabe alguém sendo invejado pelo progresso das suas plantações, do seu gado. Mas nesta hora, nós estamos dizendo, Deus, que esse veneno de cobra que procura ser inoculado seja destruído, e que nós possamos ser vitoriosos e não deixar de dar, ó Deus, aquilo que temos de melhor, que é a luz do Evangelho. Abençoa os enfermos, eu oro por eles, eu entrego a minha oração diante de Ti. Eu proclamo diante de Ti a vitória dos nossos milhares de ouvintes. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém e amém.